David Fincher. Esculpir a luz, o tempo e o comportamento. Um programa de Isabella Pincelli. David Andrew Leo Fincher, mais conhecido por David Fincher, nasceu em 1962 em Denver, no Colorado, e cresceu em Marin County, na Califórnia. Quando tinha 2 anos, Fincher e a sua família mudaram-se para San Anselmo, Califórnia, tendo George Lucas como um dos seus vizinhos. Desde pequeno, Fincher sabia que queria entrar para o mundo do cinema como realizador. Inspirado pela película Butch Cassidy and the Sundance Kid, realizado por George Roy Hill em 1969, começou a fazer filmes desde os 8 anos com uma câmera de 8mm. Na adolescência, mudou-se para Ashland, Oregon, onde se formou na Ashland High School. Durante o ensino secundário, no seu tempo livre fora da escola, dirigiu peças de teatro e concebeu cenários e iluminação para cena. Foi projecionista não sindicalizado numa sala de cinema de reprise e assistente de produção na estação de notícias de televisão local Kobe, em Medford, no Oregon. Realizou ainda outras tarefas como cozinheiro, empregado de mesa e lavador de pratos num restaurante. Com 18 anos, foi trabalhar como produtor para John Corti, realizador e criador de cinema de animação, na Corti Films, em Mill Valley. Depois, foi contratado pela Industrial Light and Magic, em 1983, tendo participado como assistente de operador de câmara e na fotografia nos filmes Return of the Jedi, realizado por Richard Marquand, em 1983, e Indiana Jones and the Temple of Doom, realizado por Steven Spielberg, em 1984. Fincher abandonou a Industrial Light and Magic em 1984 para dirigir anúncios comerciais e vídeos musicais. Fundou a empresa de produção de vídeo Propaganda Films, em 1986, na qual estiveram realizadores como Michael Bay, Antoine Fuqua, Michel Gondry, Spike Jonze, Alex Proyas, Paul Rachman, Mark Romanek, Zack Snyder ou Gore Verbinski. Fincher dirigiu filmes publicitários para a televisão para marcas como a Nike, Coca-Cola, Budweiser, Shelly Brie, Motorola, Heineken, Pepsi, Levi's, Converse, AT&T e Chanel. Realizou vídeos musicais para Madonna, Sting, The Rolling Stones, Michael Jackson, Aerosmith, George Michael, Iggy Pop, The Wallflowers, Billy Idol, Steve Winwood, The Motels e, mais recentemente, A Perfect Circle. A Propaganda Films foi vendida em 1999 por 10 milhões de dólares. Em 1990, Fincher casou-se com a modelo fotográfico Donia Fiorentino e dessa união tiveram uma filha que nasceu 4 anos depois, chamada Felix Imogen Fincher. Um ano após o nascimento de Felix, Fincher e Donia separaram-se. Depois de dirigir vários vídeos, a estreia de Fincher no cinema como realizador foi em Alien 3, de 1992. Embora tenha recebido várias nomeações para prémios, como a do Oscar dos melhores efeitos especiais, o filme não foi bem recebido por muitos críticos e espectadores. Fincher envolveu-se em disputas com a 20th Century Fox sobre questões de argumento e orçamento. Thank you. em Director's Cut, Picturing Hollywood in the 21st Century, um livro escrito por Stephen Lytker, Fincher culpa os produtores por não lhe terem dado a necessária confiança. Afirmou numa entrevista para o jornal The Guardian, em 2009, que ninguém odiou mais o filme do que ele. Depois desta experiência, regressou ao mundo dos anúncios comerciais e música, incluindo o vídeo para o tema Love is Strong, dos Rolling Stones, datado de 1994, que ganhou um Grammy. Em 1995, Fincher dirigiu Seven. O filme, baseado no argumento de Andrew Kevin Walker, narra a história de dois detetives, papéis interpretados por Brad Pitt e Morgan Freeman, que investigam os crimes de um assassino em série que escolhe as suas vítimas baseando-se nos 7 pecados capitais. O filme rendeu mais de 300 milhões de dólares, mais de 10 vezes o seu custo. Em 1996, Fincher casou-se com Sean Chaffin, uma produtora que futuramente ia produzir todos os seus seguintes filmes. Após o sucesso de Seven, Fincher começou a filmar The Game, estreado em 1997. A história centra-se num banqueiro de São Francisco, interpretado por Michael Douglas, que recebe um presente incomum do seu irmão mais novo, o ator Sean Penn, ser o principal jogador de um jogo que envolve a sua própria vida. O filme teve receitas razoáveis de bilheteira, acima dos 100 milhões de dólares, bem como uma boa recepção crítica. Thank you. Em 1999 estreou um dos seus filmes mais conhecidos, Fight Club. Uma adaptação ao cinema do romance de Chuck Palahniuk, publicado em 1996. Sobre o trabalhador de uma empresa de automóveis que sofre de insónias e abre um clube dedicado exclusivamente à luta entre homens. Protagonizado por Edward Norton, Helena Bonham Carter e Brad Pitt, o filme acabou por ter lucro na bilheteira e, inicialmente, recebeu críticas mistas e extremadas. O filme chamou muita atenção, principalmente pela violência e por as suas personagens serem consideradas antissociais. We'll be right back. Nos anos seguintes ao seu lançamento, Fight Club foi reavaliado por muitos críticos e é agora considerado por muitos um dos melhores filmes da década de 1990, principalmente da carreira de Fincher. Entertainment Weekly, que originalmente tinha dado ao filme um D-, mais tarde classificou o DVD como o primeiro na sua lista de 50 DVDs essenciais. Em 2001, Fincher produziu uma curta-metragem para The Hire, uma série da BMW de 8 curtas-metragens, incluindo diversos realizadores e produtores. Em 2002, continuou sua carreira no grande ecrã com o thriller Panic Room. O filme arrecadou mais de 192 milhões de dólares na bilheteira e narra a história da recém-separada Meg Holtman e a sua filha Sarah, papéis interpretados por Jodie Foster e Kristen Stewart, quando são surpreendidas com um assalto em sua casa por 3 bandidos. escondem-se num quarto secreto para situações de emergência e enfrentam pequenos problemas dentro e fora do seu refúgio, pois os homens que o procuravam estavam justamente no quarto onde elas se encontravam. Neste filme, em especial, destaca-se a técnica de direção de Fincher, conseguindo o filme ser simultaneamente simples e complexo, sendo a ação circunscrita a apenas 4 andares de uma casa em Nova York. Thank you. Here comes a roly-poly man, he's singing songs of love. Roly-poly, roly-poly, roly-poly, poly sang. Hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy-gurdy-gurdy, he sang. Hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy-gurdy. The sound of the city, the sounds that are heard in San Francisco. 5 anos depois de Panic Room, Fincher regressou em 2007 com Zodiac, uma adaptação dos livros de Robert Graysmith sobre a caça ao assassino do Zodíaco, com um elenco em que constam Jake Gyllenhaal, Mark Buffalo, Robert Downey Jr., Anthony Edwards e Brian Cox. Foi o primeiro de Fincher a ser filmado digitalmente. A maioria das cenas foi registada com uma câmara de filme digital Thomson Viper Filmstream HD. Estava planeado para estrear no outono de 2006, mas o evento foi adiado depois de Fincher se recusar a cortar 20 minutos do filme. Foi um dos filmes mais aclamados deste ano, apenas atrás de dois outros que apareceram em várias listas de Top 10, No Country for Old Men e There Will Be Blood. O filme falhou nas receitas de bilheteira nos Estados Unidos, embora fosse relativamente bem sucedido no exterior. Apesar das campanhas feitas pelo estúdio, o filme não ganhou uma única nomeação para o Oscar. No ano seguinte, Fincher lançou um novo filme protagonizado por Brad Pitt, The Curious Case of Benjamin Button, uma adaptação da curta história homónima de Francis Scott Fitzgerald. O filme começou a ser rodado em novembro de 2006 em New Orleans e depois nas Ilhas Virgens, Montreal e Los Angeles. Zodiac e este filme foram coproduzidos pela Paramount Pictures e a Warner Brothers. O orçamento para The Curious Case of Benjamin Button foi estimado em 150 milhões de dólares, devido aos efeitos visuais utilizados para reverter o envelhecimento da personagem de Brad Pitt. Recebeu 3 nomeações para o Oscar desse ano, incluindo a primeira nomeação de Fincher para melhor realizador. Ganhou 3 prémios da Academia, um pela melhor direção artística, outro pela melhor maquilhagem e outro pelos melhores efeitos visuais. dois anos depois, apresentou o seu filme The Social Network. Este versa sobre as batalhas legais de Mark Zuckerberg e a fundação do Facebook. Possuindo o argumento de Art Sorkin, galardoado com o Oscar, adaptado do livro The Accidental Billionaires, The Founding of Facebook, A Tale of Sex, Money, Genius and Betrayal, de Ben Mezrich, e uma banda sonora também premiada pela Academia, composta por Trent Reznor e Atticus Ross, as filmagens duraram apenas um ano, facto que chamou a atenção da crítica. Nos Oscars de 2011, ganhou uma estatueta pela melhor montagem. Thank you. Apenas um ano após o sucesso de The Social Network, Fincher apresentou a sua nona longa-metragem, The Girl with the Dragon Tattoo, baseada no livro de Stieg Larsson. O filme, com desempenhos de Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer, Stellan Skarsgård e Steven Berkoff, foi filmado na Suécia e, novamente, a banda sonora foi composta por Trent Reznor e Atticus Ross. Entre outros prémios e nomeações, recebeu 5 nomeações para o Oscar, incluindo de melhor atriz para Rooney Mara, e ganhou uma estatueta para a melhor montagem. 2013, Fincher entrou novamente para o mundo da televisão, focado agora em séries, ao invés de anúncios de publicidade. Tornou-se produtor executivo da série de televisão da Netflix, House of Cards, para a qual também dirigiu os dois primeiros episódios. A série recebeu críticas positivas, recebendo 9 nomeações para o Primetime Emmy Award, incluindo Melhor Série Dramática, obtendo Fincher o Primetime Emmy Award for Outstanding Directing for a Drama Series pelo primeiro episódio. Um ano depois, Fincher estreava o seu 10º e mais recente filme, Gone Girl, uma adaptação do livro de Gillian Flynn. O filme centra-se em Amy Dune, a atriz Rosamund Pike, e no seu marido Nick Dune, o ator Ben Affleck. No dia do seu 5º aniversário de casamento, Amy desaparece, fazendo com que as aparências de uma união feliz comecem a desmoronar. Nick torna-se o principal suspeito e, com a ajuda da sua irmã gêmea, tenta provar sua inocência, ao mesmo tempo em que investiga o que realmente aconteceu com a sua mulher. Thank you. David Fincher assinou um contrato para 3 séries com a cadeia de televisão Home Box Office, propriedade da Time Warner. Estas são Utopia, Shakedown e Video Sing Crazy. Utopia era para ser uma adaptação da série britânica do mesmo nome, difundida entre 2013 e 2014 no Channel 4. Shakedown é uma série policial noir, ambientada no universo dos tabloides e no mundo marginal de Los Angeles, na década de 1950. Inspira-se na vida real de Fred Ostash, um polícia que se torna detetive particular. Video Sing Crazy é uma série de comédia passada na década de 1980, acompanhando a vida de Robbie, que após abandonar a faculdade, segue o seu sonho de se tornar um realizador de cinema em Hollywood. Em agosto de 2015, as disputas orçamentais entre Fincher e a rede de televisão interromperam a produção de Utopia e, consequentemente, os 3 projetos foram cancelados. Em 2016, Fincher dirigiu outra série da Netflix, Mindhunter, protagonizada por Holt McLaney e Jonathan Groff. A série baseia-se no livro Mindhunter, Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit, de John Edward Douglas e Mark Olshaker, e estreou em todo o mundo no dia 13 de outubro de 2017. A série foi renovada para a segunda temporada, a qual começa as gravações em abril de 2018. Fincher também irá realizar este ano a sequela de World War Z, filme de ficção científica realizado em 2013 por Mark Forster, com Brad Pitt. Fincher gosta de planear com detalhe os movimentos da câmara com imagens geradas por computador, de encomendar cenários intrincados, de se envolver fortemente na pós-produção, de repetir cenas depois da fase das filmagens estar concluída. Geralmente não usa câmaras portáteis quando dirige um filme, preferindo as câmaras assentes em tripé. Empregou mais vezes a câmara ao ombro em Seven, no qual 5 cenas foram filmadas dessa forma. Fincher gosta de confundir as audiências com a sua câmara. Às vezes é difícil determinar se uma cena é controlada por humanos, por movimento ou por imagens geradas por computador. Os primeiros planos são pouco comuns nos filmes de Fincher e ele tenta mover as suas câmaras o mínimo possível. Fincher segue sempre um padrão complexo em cada um dos seus filmes, incentivando as pessoas a entrarem nas histórias, a pensarem como se fossem personagens e a estabelecer conexões com a vida real. Algumas vezes violentas, como em Fight Club e The Girl with the Dragon Tattoo. Preocupado com os pormenores, o interior de um frigorífico ou cenas dentro de carros podem ser vistos em alguns dos seus filmes. Este programa teve a locução de Ana Rita Ribeiro e João Soares Santos. Thank you. realização de Isabelle Pincelli.